vem chegando o verão, o calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. Não demora muito agora, toca de bundinha de fora, topless na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter. Yeah.